onde vai o meu coração, que não tem mapa nem poder. Diga onde vai minha distração, de sempre acreditar e viver. Com você um toque é demolição, forte é explosão sem entender. Diga como pode se ter razão, se é relativo saber. Eu caminhei por lugares tão distantes e tão vagos que eu mesmo nem sei. E não pensei na distância entre o meu pensamento e o que não planejei. Não vou lutar contra mim. Digo sim, ama você. Às vezes é complicado dizer, outras vezes é difícil esconder, escolher. Amar você é paixão presa contida em mim, é pensar que nunca vai ter um fim, o querer. Eu mesmo nem sei. E não pensei a distância entre o meu pensamento e o que não planejei. Não vou lutar contra mim. Digo sim. Você, às vezes é complicado dizer, outras vezes é difícil escolher. Amar você é paixão presa contida em mim, é pensar que nunca vai ter um fim, o querer. Você, às vezes é complicado dizer, outras vezes é difícil escolher. Amar você é paixão presa contida em mim, é pensar que nunca vai ter um fim, o querer. Amar você.